cidade até que não está tão mal. E a situação é mais ou menos, porque uns estão mais e outros estão menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Não fazemos nada, o samba não é pra tu. Tudo bem envenenado, não pra mim nem pra tu. Pra gente sair da lama e enfrentar o curubu. Tudo bem envenenado, vai pra mim, vai pra tu. Pra gente sair da lama e enfrentar o duro cu. Um dia de sol, o rio acordou com a mesma sementinha do dia anterior. Um dia de sol, Jesus acordou com a mesma sementinha do dia anterior. Um dia de sol, São Paulo acordou com a mesma sementinha. Um dia de sol, de praia acordou, com a mesma serentina do dia anterior. Um dia de sol, BH, Porto Alegre, Natal, Jarão, acordou, com a mesma serentina do dia anterior. Brasília, outro monte. Brasília, outro monte. Um dia de sol, um dia de sol, Brasília acordou com a mesma sementinha que tinha pegou. Salve, salve! Alfa espanca a paragagem! Por que tem muito papo comendo lama?